Ouça agora no canal 2 Dança Leve. A seguir, não perca mais uma edição de Times. We won't. Essa é a rádio que só toca sucesso. that made me cry for my young ears. I had a message and it was true. I tell it to you, 'cause it was all about you. We'll be right back. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Music. Canal 2. Dança leva.